chegando ali por fim, a estrela parou, mesmo acima da casa em que estava Jesus. Natal, Natal, Natal, Natal, bem-vindo ao mundo, Rei Divino. Sublime temor, o juízo.